Bom dia pra nós todos, primo, cola na capa. Um salve pros meninos bons das penitenciárias. Aí, detento, tá com Deus, o salve tá registrado. Dentro e fora da cadeia, é nós, meu chegado. Salve, 1533, pros irmão primo leal. Os torres do primeiro comando da capital. 321, CV, Rio de Janeiro. Cês pediu, tá entregue, salve, comando vermelho. Banco 1, banco 2, Bel, custódia. Presidente Bernardes, Febem, Franco da Rocha. Comarca de Moarama é só louco na cena. É do Candário, São Francisco, é disciplina no sistema. No CC de Londrina, os menores ficam isolados. Veneno pros ladrão, sem colchão no CC4. Um axé pro CIAD, pra faculdade das minas. Pro SAS e pra Fênix de Curitiba. Um abraço pra colônia, os de menor da SEMI. Os truta foragido que deu bonde nos agentes. É só sequestrador, 57 latrocida. Aqui nas penitenciárias tá fechando quase os 30. Longe da família, da esposa e da filha. Cadeia é lugar pra homem, não tem patifaria. Se der milho na visita, os mano passa o cerol. Vai comer caco de vidro enforcado no lençol. Com o espeto fiado na orelha. Cê não quis virar bandido, aprende a puxar cadeia. Preside com capacidade pra 60. Tá mais do que lotado, tem 240. No domingão, só a coroa vai te ver. Trouxe um jumbo mal humilde, uma copa pro CBB. Quem não corre pra você, trincou com um advogado. Pra ver o filho na rua, o pai até vende o carro. Os mano não dá valor, não vê, não escuta. Quem que chegou com você, foi a família ou seus truta? Responde essa pergunta, joga a carta na mesa. Gostei de ver irmão morfando em porra de cadeia. Estourando o rebê, arrancando cabeça dos jack, fugindo pelo solar, cortando a grade com a gilete. Rasgando o peito dos vermes na espada, cortando o pescoço com a lâmina do Presto Barba. É estoque, daga, espeto, faca, prego, cinca, pirulito e naifa. Água quente pra cara, canetada no ouvido. Com uma escova de dente, cê mata o seu inimigo. Grava o garfo no pescoço, mete a caneta no olho. Pula de cima da jega com os dois pés em cima do globo. Corta a língua do X9, grava o ferro na costela. Enfia o cabo de vassoura no cu, uma vara na goela. Se o verme cair pra dentro, é sem apaziguação. E a vida é dentro morto pelos pastor alemão. E entra no X, louco pra grudar na artéria. Cachorro fila da puta, descobre o mocó da cela. Gato celular e as balinhas de 5. Pra não perder os contatos, o chip foi engolido. É só ladrão sagaz que permanece no convívio. Jogou areia, os mano passa corretivo. Chá da manta, trem bala, veia cortada. Traumatismo craniano, outro defunto na ala. Os interno de menor, mata as psicólogas. Cata as assistentes social e decola. Chega de voadora nos educadores de costa, cata o coordenador com dois estoques de sócia. Explode rebelião, mete fogo no colchão. Escreve com sangue a sigla da facção. Mete a camisa na cara, sobe pro teiado. Atravessa Highlander na barriga do safado. Joga a cabeça pra choque e manda tomar no cu. É pra vingar o 111 que foi no Carandiru.